Alô? E aí, menina? Você sumiu, não me ligou mais? Quem fala? Não importa. Curte. Tantas noites em claro, tantos dias infinitos à espera desse sonho lindo, desse amor inesquecível. Sentindo o silêncio, a dor da solidão, um frio imenso, um espaço incompleto, vazio no coração. No passado eu tropecei e não encontrei a magia e o caminho da felicidade, a alegria e a paz que tanto sonhei. Só com você se transformou em realidade. Quero você sempre mais, por todo o infinito. Ao teu lado adormecer e ter um grande sonho lindo, yeah. Quero desvendar os seus mistérios, deixar fluir entre nós o amor eterno, repleto de alegrias, eu quero a paz com você. Numa estrada tão feliz vou caminhando seguramente. Chega a queimar a emoção do prazer ardente. Pequeno instante com a sua ausência dói demais. A vida torna-se sem nexo, sem paz. Saudade profunda que desperta os meus anseios. Poder da sedução, me enlouqueço de desejos. Que loucura, paixão, sentimento. Você é tudo que eu sonhei pra mim todo esse tempo. Quero você sempre mais, por todo o infinito. Eterno, repleto de alegrias, eu quero a paz com você. É tão meiga a sua face, adoro o teu sorriso. O teu jeito me fascina, é disso que eu preciso. Quando estou ao teu lado eu me sinto na lua, no céu, no espaço, ao redor do paraíso. E yeah, o fantástico da vida é estar ao lado de alguém que possa nos dar não somente um instante de toques incríveis, mas sim grandes momentos eternos e inesquecíveis. Quero você sempre mais, por todo o infinito. Ao teu lado adormecer e ter um grande sonho lindo, yeah. Quero desvendar os seus mistérios, deixar fluir entre nós o amor eterno, repleto de alegrias, eu quero a paz com você. E aí, você curtiu? Gostei. E agora, quando eu posso ver? Hoje. Hoje, que hora? Que calma, meu amigo. Meia-noite? Onde? Em algum fim de dia. Você ficou errado.